Serrinha paraense com muito orgulho. Mesmo longe, posso te sentir. A distância jamais vai separar você de mim. E os momentos que passei ao seu lado foram os melhores que a vida já me reservou. E se pudesse, faria tudo de novo. Pra te ver, te tocar e te dizer: eu te amo, te quero, preciso de você e que sempre será o meu garoto e que jamais vou esquecer. Eu te amo. Concordiense, agitando e detonando geral. A gente se liga em você. O homem é bom, o homem é espetacular. Quando você me disse adeus, Sério, bandido da gente.

experiência. Daniel Produções. DJ Elias com Cordiense do estúdio PE Produções. Fedinha pra ficar. Hoje eu já tenho que ir pra ela se soltar. Chegou na pressão e faz ela virar. Na minha pegada, ela vai dançar. Te pego, te pego, te pego de passinho. Você vai virar, vai tomar em mim. Te pego, te pego, te pego de passinho. E você vai virar. Te pego e papapá, te pego e papapá. Parararará, papararará. Te pego e papapá, te pego e papapá. Parararará, papararará. Te pego e papapá, te pego e papapá. Parararará, papararará. Te pego e papapá. Aí, DJ Elias, o Master do Pará. DJ Elias com Cordiense, agitando e detonando geral. A gente se liga em você. É o amor, estou aqui a chorar, te implorando pra voltar. DJ Elias com Cordiense. Esse é o DJ Elias com Cordiense. Este é sucesso total. Manda ver! Ela tá doidinha, já tá safadinha, querendo é me provocar. Ela sente que cadê dedo na boquinha, assim só vai me conquistar. E vai de ladinho, vem devagarinho, no pop ela vai dançar. Segura a bicada, menina danada, no ninho do águia. Eu vou te agarrar, eu vou te agarrar, dá mole, que eu vou te agarrar, dá mole, é, que eu vou te agarrar. Doida que meu águia chegou, DJ Celis e Juninho no comando.

Elias Concordiense do estúdio PE Produções.